O ano é 2003. O título, preparado para a guerra. Ex-barão, já se passaram quase 5 anos que eu fui baleado e que Jesus Cristo mudou a minha história. Essa madrugada eu levantei e me perguntei se realmente eu estava preparado e que tipo de evangelho que eu estava vivendo. Se eu estava indo para a igreja até os meus materiais, ou se realmente era para adorar a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida nesses 4 anos de evangelho. Nessa caminhada, muitos corromperam no caminho e no seu chamado, mas a graça de Deus tem me mantido em pé e firme. A obra de Deus, velho, não é brincadeira não. Viajando pelo Brasil afora, conheci vários malucos que pensam do mesmo jeito e tem o mesmo raciocínio, que é pegar o evangelho e salvar vidas. Começa um novo tempo, certo? Os sonhos estão se realizando. O ano de José é ano de conquista, em nome de Jesus. Provérbio X, só um são, hein, mano? Amém? Tamo junto até o final, quero é ver, hein? 36, setor Pessoa, Ceilândia, sou filho teu, hein? Tamo junto, Caje, as cadeias, as rádios, Smurf. Tamo junto aí, evangelismo continua. Ex-barão, preparado para a guerra.